Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma Matrix, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X, pesa nessa teia que eu não quero mais. Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma Matrix, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X, pesa nessa teia que eu não quero mais. Passei a 50 tranquila, ouvindo da coro no carro. Parei de fumar cigarro, tô economizando um bocado. Alguns acordes me transportam para um lugar no passado. Aprendi a gostar de museu e agora eu guardo nosso retrato. Em algum lugar da memória afetiva você me visita e eu acho chato. Eu quero viver sem questionar se quando tô feliz você fica incomodado. Eu quero um tretão do meu lado, acho que eles ficam acuados. Quando cê tenta demarcar o seu território ilusório no bairro, final não é de hoje. O novo eu de volta com o velho tu. Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma atriz, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X, pensa nessa teia que eu não quero mais. Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma atriz, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X, pensa nessa teia que eu não quero mais. Vou partir pra fora, igual pra São Paulo quando eu tinha só 18. Te encontro em Londres, tô pela cidade começando a vida de novo. Se eu fico, se eu volto, vai depender de algo novo que eu posso encontrar por ser grande e brilhar do meu jeito, que é um jeito louco, único jeito de ser proveitoso. Eu fiz uma trilha de lá de Brasília, comigo vem vários comboio. Faço minha vida mais linda, tão livre, tão viva, longe do seu povo, não. Eu sou minha mãe, minha filha, meu pai, minha tia, eu sou meu apoio. Eu sou minha irmã, eu sou minha, só minha, eu sou o meu sol e mais sou, yeah. Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma atriz, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X, pensa nessa teia que eu não quero mais. Como se eu fosse uma beat, como se você fosse o meu dono. Como se eu fosse uma atriz, como se a gente dividisse um trono. Como se eu quisesse binge, algo que acabou há tanto tempo, mano. Como se fosse um X.